Gearcast Mark One. Eu sou o Livendil, o resfriado, e eu acho que eu já usei esse apelido antes. Oi, eu sou a Otis, depois de muito tempo ainda estou vivo. Quem diria, né? Pois é, né? Nossa, o destino, né? Reviravolta. Eu tô baixinho. É que eu perdi o costume, sabe? E o engraçado, não é isso, o engraçado é que eu me apresentei, né? Você se apresentou e ninguém mais se apresentou depois de nós. Por que será? O que aconteceu? Ou seja, vocês vão perceber que o Gearcast de hoje, além de estar mega atrasado, além de estar vindo depois de uma edição que não teve e está saindo no meio da semana seguinte, uma coisa completamente louca, tem a dupla mais inusitada do momento. Gente, nem me fale, cara. Pior que é mesmo, né? Quando eu poderia imaginar que a gente ia gravar um Gearcast junto? O mundo dá volta, só nós dois hoje. E agora? O que, que eu vou fazer na minha vida? O que, que eu vou fazer na minha vida? Hoje isso aqui é um tapa-buraco, né? Gigante. É um Quênia, né? É. É um tapa-buraco gigante, né? E esse é o Gearcast Mark 1 saindo nas coxas. Pra vocês não ficarem sem nada, só. Marco One. Ah, tá. Eu não entendo no blog, eu não entendi porra nenhuma. Eu não tô sabendo de nada, do que a gente paraquedas aqui, a verdade é essa, entendeu? Ela tá bem aí. Enfim, nosso amigo Darko continua doente, melhoras pro Darko. Tá dengoso. Totalmente dengoso, o nosso governo não conseguiu consertar nada. O Luan tá cuidando dos filhos dele e agora ele tem uma... Agora ele tá casado. É, eu também soube disso, cara. Eu soube disso. É, então agora o Luan não liga mais pro Jay Care. Tá casado? A voz do além falando. Não liguem para essa voz, coisa da cabeça de vocês. Isso. E... Ou seja, um tá doente, o outro casou, o outro tá com problemas técnicos. Então, enfim. Só sobrou eu e a outra pra falar hoje. É verdade, são muitos problemas. Muitos problemas. Então é por isso que hoje eu também tô sem clima nenhum pra nada, então também vou ler um e-mail só. Então vamos pros e-mails. E-mails! Hey. Look at the hottie, y'all. Whoa. You know her? Her name is Ivy. Whoa. Ivy? Hell, man. Eye to the feet to the fire. Okay. Hi. What's up, my pretty? I'm back. Is this a new class? All right, now. Vamos então para os e-mails, hoje não tem recado nenhum. Não tem recado? Não tem recado, só saibam que em breve o Darko vai estar curado, o Luan vai ter separado, então a gente vai voltar ao normal. Tem nem como adiantar aí? O quê? Não sei, alguma notícia, alguma coisa, não tem nada pra falar. Nada pra falar, continua entrando no blog, estamos aí. Na vidinha loser de sempre. É, sabe, como sempre, entendeu? Como sempre, em breve o Mark 1 normaliza, o Mark 2 tá saindo algum dia, tem um Goals Off aí escondido em algum lugar também, sem editar. É que nem o Oli, né? Procure e ache. No site, o Mark 2. Não tá escondido no site não, tá sem editar mesmo, ninguém teve saco pra mexer neles ainda, mas algum dia a gente faz isso. Tudo culpa do mosquito da dengue, né? Porra do mosquito. Também, né? Não tá deixando nada pra trás, né? Tá malzão também, né? É, eu tô, emendei uma gripe, depois da gripe eu tive um problema de gastrite, depois tive outra gripe. Só eu que tô bem, então, aqui na parada. E sai essa cara sua por quê, então? Ah, eu nasci com ela. Enfim. E-mail do Thiago Suniga. Ou Suniga. Acho que é Suniga. enfim, é do Thiago. E, enfim, o medo dele é muito grande, eu tô sem saco nenhum pra ler tudo, mas basicamente, como assim, estava eu sentado no meu quarto, ouvindo o GQS, Mark 1, 5, totalmente frustrado por meus pais. Por que é Mark 1, 5? Porque o nome é GQS Mark 1. Por que 1? Por que o número não acompanha o número de episódios? Tipo, Mark 5, Mark... Porque esse tipo do GQS, todo mundo já entendeu, menos a 8, todo mundo já sabe. Vamos todo mundo... Galera, ouvinte do GQS, vamos todo mundo explicar pra 8, porque ela não ouve GQS. Olha só. Porque eu fui raptada por alienígenas, entendeu? Então eu só caí a ficha agora. Alienígenas japoneses? Exatamente. Na verdade é o seguinte, Mark 1 é o tipo do programa, é esse programa que vai ao ar quinzenalmente, nós falamos sobre vários assuntos atuais japoneses. Ah, tá. O Mark 2 é, ele sai mensalmente, só que ainda... Tema isso? É um tipo de programa, é. O Mark 2, que é mensal, mas até hoje não saiu nenhum... É, porque a gente tá gravando o primeiro ainda, é um programa enorme, a gente vai destrinchar sobre um tema específico. Entendi. Basicamente como era o GQ antigamente, só que agora a gente vai aprofundar mais nos temas, entendeu? Isso é quase uma monografia, né? É, vai ser uma monografia. Estamos fazendo uma monografia sobre o Tokusatsu, tá maneiro. Meu Deus. Enfim, então é isso. A banca são os ouvintes, então. Basicamente. Ah, tá. Então estamos gravando, então a gente tava ouvindo o Mark 1 5, que eu não lembro mais qual foi o passado, não, né? Eu acho que foi o passado. Não foi o 6, não foi? Já teve o 6? Não foi aqui na Coreia? Enfim, eu também não escuto o GQS, eu não sei. Totalmente frustrado com os meus pais estarem bêbados na sala, tadinho, né? Gente. Jogando baralho com cartas, cujas figuras são mulheres peladas, em que elas mal conseguem ver o que a carta significa, sem contar que minha mãe fica lançando olhares e barulhos eróticos a cada instante, falando sobre comemorar seu aniversário, que será no sábado. Imagina a mãe dele ouvindo isso. Sei lá, deve ser uma tia com topete, assim, de hobby, com cigarrinho. Gente, totalmente aqueles filmes bizarros de máfia, sabe? Já viu aquele seriado britânico chamado Skin? Não, né? Acho que não. Darko viu, você viu que ele comentava, né? Tem uma mãe da pessoa, acho que é assim, a garota vai sair pra ir na escola, por exemplo, até a mãe, assim, nua, sentada na varanda, com o pai, com o padrasto dela pintando, sabe? Imagina a mentalidade da garota, como que fica, né? É, tipo, eles têm um neném pequeno, aí fica a garota cuidando do neném no quarto em cima, os pais transando, fazendo barulho com a cama, pá, pá, pá. Gente, nossa, cara, que mãe moderna, né? A mãe desse Thiago Suniga deve ser assim. De tão frustrado que estava, resolvi enviar este e-mail, para que talvez um pouco de zoação com esse e-mail no próximo dia, que essa possa fazer com que eu me divirta um pouco com essas piadinhas de humor negro. Que piadinha de humor negro? Tu sem humor nenhum? Eu idem, cara. E não é humor negro, meu amigo, é humor afrodescendente, porque negro é preconceito. É verdade, não use mais esse termo, porque é proibido por lei. Por que humor negro? Por que humor negro, sabe? O que tem a ver? Por que não pode ser humor branco? Por que não humor amarelo? É, nada a ver, cara. É humor afrodescendente. Então, nós não temos humor afrodescendente. A gente só zoa quem merece ser zoado. Com certeza, não interessa a descendência. Minha mãe dele merece ser zoada. Gostaria de afirmar também que enquanto eu ouvia GQS, aconteceram coisas bizarras. Enfim, ele fala que enquanto eu ouvia GQS, ele viu cachorros transando, ele viu... Esse garoto tem um sério trauma com pessoas transando. Cara, o que acontece? Você tem o pau pequeno, você ejaculação precoce, ninguém quer te comer. Qual é o problema com você? Por que você tem tanto problema com sexo? Gente, o GQS de hoje tá meio, né? De hoje tá meio. Acabou de começar, calma. Não vai ter nada pornográfico depois disso. Ai, tudo bom, né? É, você é constantemente pornográfico hoje. Não, já foi gemendo. Falei, ótimo, se você é pornográfico, ela... Não, nada disso. Aham. Hoje tem um vibrador USB. Porra! Eu vi, você já viu um vibrador USB? Eu vi no Google, vibrador USB, eu vi um grill de George Foreman USB. Eu vi o quê? Um grill de George Foreman USB. Caralho, hoje. O grill de George Foreman, não conhece? Quem é? Não sei. Eu não vou explicar, me recuso, todo mundo sabe. Mas como que é? E eu vi uma geladeirinha USB, que cabe... É, não, uma série de produtos legais USB. Uma geladeirinha que cabe uma latinha de refrigerante USB. E ela... Nossa, cara! Muito maneiro, USB, você tipo assim, quer gelar a latinha, você tá no computador, pluga a geladeira USB no USB, põe a latinha dentro e deixa um pouquinho de gel. Ela gela? Gela. Na USB? Na USB. Nossa, cara, tecnologia, hein? Aliás, como foi o Darko que me mostrou isso, eu não sei se a gente já falou isso no GQS, então eu não sei, desculpa se tá rolando um déjà vu em vocês, me desculpa. Pois é, né? Pra mim é a primeira vez. Enfim, então ele viu cachorros transando, ele contou 3 ratos mortos enquanto ouvia GQS, e o resto não vale mencionar porque tem a ver com pornografias que minha mãe diz sobre ela e meu pai. Eu não tô dizendo que esse garoto tem algum problema. Os pais dele são dois linfomaníacos e ele, coitado, deve ser o oposto, né? Ele deve enjoar de sexo, deve ouvir sexo desde que ele tem 5 anos de idade. Não, das duas uma. Ou ele vai virar padre, ou ele vai virar estuprador, será o killer. Opa, a segunda opção é mais divertida. Pois é, né? Então ele só tem essas duas opções. Mas enfim, se vocês me propusessem a voltar a tocar mensagem de voz, eu mandaria uma mensagem fazendo um comentário sobre o podcast das censuras. Hã? Você vai tocar mensagem de voz. Não, você não vai tocar em ninguém, meu amigo, tá? Nem tocar nada. Você pode gravar uma mensagem de voz falando o que você quiser, tá? Sem palavrões, pra dar um trabalho pra gente cortar. Já que isso não vem ao caso, é que é mencionar que no passeio do colégio fui deixado pra trás pela professora FDP. E o melhor de tudo é que eu não sabia onde eu estava, porque, tipo, eu consigo ouvir JCast, treinar trava-línguas e ler Drácula simultaneamente. Que esse cara tem problemas muito sérios. Eu tô te dizendo que ele é especial. Né? É especial? É especial. Retardado, você quer dizer? Mongol? Não sei, não sei. Especial é quando a Xuxa, você sabe, né? Que não pode chamar criança de retardada, hoje é especial. Tem essa, é mongoloide, sabe? Débil mental. Todo mundo é especial, vai. É especial, todo mundo é, sabe? O termo é débil mental. Fala, isso, débil mental. Débil mental. Foi tão difícil assim? Foi uma experiência incrível pra mim. Então, até gostou. Eu gostaria. Enfim. Eu tô dizendo que o GKS hoje tá meio erótico, ninguém quer acreditar. É culpa do Thiago Sôniga. Aí falou um monte de coisa, ele... É Sôniga? Sôniga, whatever no sobrenome dele, cara. Ninguém liga pro sobrenome dele. Ele tá fazendo propaganda de um podcast qualquer aí que eu não vou falar sobre a resposta, não faz, eu não vou fazer propaganda desse podcast. Eu não vou falar. Uma coisa interessante desse e-mail é que uma. Ele fala que tem, Otso, uma. Oi. Tem uma. Uma universidade fazendo uma pesquisa pra criar presunto de peixe, olha isso. Olha isso, roubaram a minha ideia, isso é plágio. Alguém tá te pagando a patente disso, por acaso? Não, a ideia foi minha e eu exijo que o meu nome, no mínimo, entre nessa monografia. Então vamos falar com o advogado oficial do JCast de Chan pra ele entrar contra uma ação. Ô, Thiago Sânigo, Panasonic, você, por favor, mande o nome dessa universidade pra gente poder entrar com o processo. Então aqui, ó, elaboração de presunto de peixe a partir de surimi de carpa, Cyprinus carpio, com utilização da enzima, fala isso, Otso, com farinha na boca. Trusglutaminoso. Isso foi bêbado, não foi com farinha na boca. Fala normal agora, transglutaminase. O projeto visa produzir o alimento blá blá blá, presunto de peixe, peixe, preixe. Preixe, mano. Preixe. E não faço ideia de quem fez a teoria sobre fazer um filme de Dragon Ball que deixou na cara que ele não tinha a mínima noção de como pensar rápido sobre pressão de amigos maníacos, psicóticos, um viciado de blá blá blá blá. Eu gostaria também que dissesse que se passa a cabeça de blá blá blá. Ele não fala nada de interessante daqui pra baixo. Enfim, isso foi meio inútil. Atenciosamente, Thiago San, Foz do Iguaçu, e sem piadinhas, pedindo muamba. Como assim, pedindo muamba? A Otsu não estuda geografia, gente, há 15 anos. Então ela não sabe que Foz do Iguaçu é lá onde o povo atravessa pra ir comprar muamba no Paraguai. Ah, tá. Não é? Ou é outro país? No Paraguai? Paraguai é a Foz do Iguaçu, né? Que é a Foz fronteira, não é? Eu acho que é. Eu não sei. É, Maruca. A Foz do Além. A mãe da Otis falou que é, então é. É o oráculo. É o oráculo misterioso que mora aqui e diz que é. Então esse foi o Thiago Sonic do Paraguai. Sonic, só. E tem um e-mail rápido aqui da Adriana Crespo, que a Otis não sabe quem é, né, Otis? Eu não faço a mínima ideia de quem seja essa pessoa. Então, você já ouviu a fanfic italiana, Otis? Que fanfic italiana? É incrível o descaso dela. Vai ler o e-mail da Crespo, vai. Rapidamente, Adriana Crespo. Por que eu tenho uns 20 minutos de net por semana, mas ainda escuto reviews? Esse episódio da fotografia que você falou, Darko, não é o da mulher que matou a outra. E a foto se mexe? Porque se for, esse já teve na primeira temporada. Não lembro que episódio que é, mas é um dos últimos. E é muito bom. E é isso. Beijos, Dri Sweet Pepper. Não entendi, Chong. É lógico, porque primeiro você não escuta o review. Eu também não entendi, porque eu não lembro de qual review ela tá falando. O review também tá meio atrasado. Sim, é pior do que eu, porque você participa dos reviews, mas você não lembra. E a mensagem é pro Darko, então não é pra gente. Então, esse e-mail foi o whatever, eu não vou falar nada pra nossa querida Dri Sweet Pepper. Apenas espere, querida Dri. A fanfic tá suspensa enquanto o Darko estiver doente. A propósito, quem escreve a fanfic é o Darko? Não, nós dois falamos de improviso, uma fanfic com os personagens italianos do nosso e-mail, que não se manifestam. A Crespo não é italiana. Ela é a Traveco, ela é a Dri Sweet Pepper. Ah, então peraí, deixa eu ver se eu entendi. Vocês criaram uma fanfic com os personagens que seriam os ouvintes do JCast. Alguns. Enfim, não é interessante essa fanfic, você não precisa se preocupar com ela. Acabou o e-mail. Então, querida Otsu, você conte pra nós essa descoberta incrível que você teve, esse insight do divino. Como foi? Pois então, uma experiência muito incrível, porque eu desapareci por séculos e séculos, mas voltei com uma notícia bomba! Joga a bomba aí! Bom? Sem graça. Então, é porque eu estava assim, por aí, e por acaso, descobri, né, no site, que está rolando na internet, pra ser mais preciso, no YouTube, uma novela de Decassegui, ou seja, descendentes de japoneses, nascidos aqui no Brasil. Duh. Então, porque você sabe, eles podem ser descendentes, mas seriam nascidos no Japão. Faz sentido. Aí eles seriam japoneses, não descendentes. Tá, tudo bem. Se seus pais são brasileiros, se você nasce no Japão, você é japonesa, sabia? Depende. Se eles forem brasileiros puros, sem nenhuma descendência japonesa, eu continuo sendo brasileira mesmo nascendo no Japão. Juro, isso não faz o menor sentido. Acredite, isso faz sentido para o consulado japonês. Ou seja, para o governo japonês, eu continuo sendo brasileira. Se eu tivesse nascido no Japão, mesmo com meus pais brasileiros, eu seria japonês e ninguém ia me tirar essa alegria. Ninguém. Nem o governo do Japão. Não tem imperador filho da puta nenhum que fosse me obrigar para fazer... Blá, blá, blá, blá, blá. Então, né? Eu descobri aqui na internet, achei uma matéria falando sobre uns descendentes que estão fazendo uma novela e estão lançando na internet, no YouTube. O nome dessa novela é Mina e Lisa e fala sobre duas adolescentes adultas, né? Não sei. Uma de 22 e uma de 23 anos, que elas ainda são virgens. E elas procuram, elas não aguentam mais essa vida e querem dar de vez. Aí, o que acontece? Isso é American Pie 10 Aventuras do Japão, né? Eu ainda não assisti a novela, mas parece ser interessante. Tem uns episódiozinhos de 3, 4 minutos no YouTube. A gente inclusive carregou uma, a gente não viu antes de gravar, né? Então vamos. Então peraí, blá blá blá, vamos ver. Tá com som? Não. Mas não com tudo, né? Tem com o YouTube, não tá com som. Tá com som sim. Com câmera normal, né? É bem independente, né? É. Dá estilo ali, menino, na gravação. Hã? Dá estilo na gravação. Bem, a gente assistiu o primeiro capítulo no YouTube, tem 3 minutinhos e tal. E, enfim, é bem produzido, é legal e tal. O nome das atrizes é Liana Naomi e Evelyn Yuki Matsuoka, que fazem as protagonistas. E, enfim, a trama é assim, a Mina confessa pra Lisa que ela é virgem, e aí na primeira fase da novela elas fazem, segundo aqui o site do G1, vamos dar a fonte, né? Não vamos dizer aonde nós achamos isso. Acabamos de dar a fonte, acabei de falar, foi o site do G1. Mas ninguém precisava saber. Então corta isso. Tudo faz, né? Enfim, elas fazem uma lista de candidatos e tal, pra poder dar e não sei o que, papapá. O nome do diretor é Hélio Ishii. E enfim, ele disse que a novela mostra as inseguranças de duas jovens e também o drama pela ausência repetida dos pais. Que os pais delas foram pro Japão, né? Isso, o pai da Mina, se não me engano, a mãe dela tá no Japão e ela se corresponde por carta. Então, tipo, ao mesmo tempo que fala dessa história, né, delas acharem um pretendente pra melhor amiga dela e tal, pra perder a virgindade, também, ao mesmo tempo, fala dessa mãe dela que mora longe, essa dificuldade, distância e tal. Esse diretor, ele fez 2 documentários, um chamado Cartas e um chamado Permanência, que é sobre, enfim, vida de Cassegui, etc. E eles já estão estudando novas formas de divulgar isso, e realmente, o capítulo é... legalzinho, é uma coisa de YouTube independente, então eu não vi, eu só vi o primeiro, então eu não sei como é que a história se desenrola. Mas assim, parece ser promissor. Eu, assim, dou apoio total. Eu acho que vale a pena também, porque... Não sei se é culpa das emissoras, não sei como que funciona esse lance, mas a gente quase não vê ator oriental na televisão. Então, eu acho até que isso daí é uma forma também de... divulgar mais, né, o trabalho de outros atores e tal, uma forma deles aparecerem mais na mídia. Eu não sei se é um trabalho independente, eu não sei como que funciona, mas eu dou apoio total. E eu acho até interessante eles fazerem coisas falando sobre isso, assim, a vida do dia a dia e também um pouco, assim, não só sobre isso, mas, por exemplo, poderia, seria interessante se passasse na Globo, ou no SBT, ou na Record, enfim, qualquer outro canal, uma novela sobre, como você mesmo disse, homenagem à imigração japonesa. É, um ano importante como o nosso, né? Porque geralmente quando tem um japonês em alguma produção de dramaturgia brasileira, é sempre uma coisa um pouco mais estereotipada, é sempre um e muito ligado ao Japão, quer dizer, não fala, não tem ninguém, assim, um personagem comum que por acaso é descendente. É sempre tem que ter alguma coisa a ver com o Japão, ou tem que falar errado, ou tem que ser alívio cômico, ou tem que ser aquela patricinha do Japão lá da Malhação. O único que eu acho que não tem muita conexão com esse mundo é esse japonês agora que botaram na Malhação, né? Esse descendente. Eu nem sabia que tinha japonês na Malhação. Tem umzinho lá, meio apagadinho, mas eu acho que ele pelo menos não força, não. Atores japoneses tem na mídia. Essas duas meninas, essas duas atrizes que fazem os papéis de novela, são muito boas, elas falam naturalmente e tal, elas têm uma desenvoltura legal. O problema é que não tem muito espaço. Uma vez eu tinha lido que aquela garota que fez aquela menina da Malhação, como é que é o nome dela? Daniela Suzuki. Isso, ela e uma outra que apresentava TV Globinho. Elas disseram uma vez que sempre que tinha um teste pra um personagem oriental, é sempre uma das duas que ficava com o papel, porque só tinha as duas pra fazer o teste. Meu Deus, cara. Não, então, elas tinham teste sempre pra fazer, né? É, sempre tinha teste pra elas e uma das duas pegava o papel, assim. Vamos dizer o seguinte, ninguém aguenta mais. Nós estamos fazendo uma fica italiana porque nós gostamos da coisa da máfia. Agora, ninguém aguenta mais a Globo fazendo novela de italiano. Todo ano tem novela de italiano, tem um bairro italiano, italiano, italiano, italiano. E eles ignoram completamente os outros povos que fizeram o Brasil. Não, inclusive, se fosse do jeito como eles falam, as nossas veias italianas seriam gigantes, né? Eu estaria falando italiano agora. Todo mundo falaria com sotaque de novela da Globo. A Globo, na Globo só existe dois povos, os nordestinos, aquelas novelas das outras que você fala que é nordeste fictício. É verdade. Aquela coisa, né? Aquela cidade, Estanga, Mandápio, aí tem lá não a cidade. Não se aveste, lá vendiu. É, aquela coisa assim. E os italianos, lá da Moca, lá do São Paulo, não sei o quê. Papel os cariocas, quer dizer, só tem três povos no... O Brasil é constituído de três povos. É aquele povo, os nordestinos, os cariocas e os italianos de São Paulo. É verdade. Muito raramente os indígenas, né? Muito raramente. É uma minissérie de madrugada. Né? Quer dizer, cadê um núcleo japonês legal numa novela e tal? Eu até veria, até porque eu não vejo novela nenhuma, eu até veria alguma novela se rolasse, se tivesse um japonês. É, teve uma minissérie que passou na Globo, Tardão da Noite, que tinha uma família japonesa. Tinha metamorfoses, né? Metamorfeses. Foram falar mal porque eu gravava a novela no aniversário da minha irmã, cara. Eu levei o vídeo daqui de casa pra poder levar lá, porque o vídeo do meu pai estava com problema. Você prestigiou tanto a sua irmã que foi ver a novela. Eu precisei, cara. Eu levei o vídeo da minha casa, a fita da minha casa pra aniversário da minha irmã, pra gravar a novela. Metamorfeses, a novela da Record. O problema foi do segundo diretor que assumiu. Aí ficou uma porcaria, mas a novela era muito boa. Não, a ideia da novela era ótima. Era uma novela, assim, feita com tecnologia. Eles compraram uma tecnologia da Sony, caríssima, que a Sony usava pra fazer seriado de TV. Era um filtro que eles botavam, que a imagem ficava igual filme, que dirigia Shizuki Yamazaki, cineasta japonesa, que além dos filmes da Xuxa, dirigiu Gaijin 2, que são filmes que falam sobre Gaijin é muito lindo também. Eu acho chato, mas e o 2 eu nunca achei, será que tem no YouTube? Não sei. Também. É com a Leandra Leal. Enfim, por que será que foi a Leandra Leal? Vi que ela faz uma participação loucada com alguns japoneses. Eu não sei, enfim. É dirigido por ela, atores bons e tal. Uma trama de ficção científica que a mulher trocava de cara com a outra e os olhos e a voz mudavam junto, né? Que eu acredito, cara. Não, eu ficava pensando, gente, é igual desenho. Porque a pessoa muda a cara, mas a voz é a mesma, a pessoa nem nota a diferença, né? Não, a personalidade é a mesma também. Mas tinha, assim, tinha o lance da máfia, era bem legal. Mas depois foi ficando avacalhado. O problema é o seguinte, foi inovação demais para as pessoas. As pessoas do Brasil gostam de novela porcaria. Então ninguém gostou muito daquela novela com cara de filme, aquela trama um pouco confusa, de ficção científica. Então resolveram transformar a novela numa novela comum. Aí a imagem virou a imagem de novela normal, mudou o diretor, mudou os atores, saiu o japonês, saiu tudo. No final das contas, quase não chegou no japonês. Aí sabe o que eu descobri dias depois, meses depois? Que os atores que faziam metamorfose japonês estavam todos na Globo, contratados! Vou fazer o quê? fizeram o que da Globo, que eu não vi novela nenhuma com eles? Não, inclusive, a música que tocava na novela Metamorfose também tava tocando numa novela da Globo. Isso, a Globo comprou tudo, comprou a música, comprou os atores, comprou tudo. Merda. Era uma coprodução da Record com uma produtora chamada Casablanca. Foi caríssimo. Cada capítulo da novela custava, parece, 120 mil, sabe? Era muito dinheiro. Era mais caro que um capítulo da novela da Globo e tal. A Record investiu pesado, mas não deu muito certo. E uma pena mesmo. O começo da novela é muito bom. E acabou se acabar, né? Não teve final, simplesmente acabou seu do ar. Eu ainda tenho esperança, ainda voto que... Eu espero um dia que essa novela volte. Ah, não, eu tô falando sério. Eu espero realmente que um dia... Vamos rir, né, gente? Vamos rir. Eu realmente espero que um dia essa novela volte ao ar, assim, nem que seja pela Tizuka mesmo, que ela assuma de vez o comando da direção e que a novela enganche novamente. Porque o ator principal, que era da Yakuza, ele era japonês mesmo. Ele teve que aprender português pra vir e ele veio trabalhar aqui. Eu lembro até que teve uma cena que a novela já começava ele casando com uma brasileira e ele ia passar a lua de mel no Japão com ela. Daí, antes deles entrarem no helicóptero pra pegar um voo pro Japão, eles davam um beijo no terraço lá. Aí, eu lembro que... Não sei se foi uma reportagem que eu vi, se alguém me contou. Não sei se foi você mesmo que me contou. Não sei se foi uma reportagem que eu vi, se alguém me contou. Não sei se foi você mesmo que me contou. Não sei se foi uma reportagem que eu vi, se alguém me contou. Não sei se foi você mesmo que me contou. Não sei se foi uma reportagem que eu vi, se alguém me contou. Não sei se foi você mesmo que me contou. Não sei se foi uma reportagem que eu vi, se alguém me contou. Não sei se foi você mesmo que me contou. E quando eles se beijaram, a Tizuka parou a gravação na hora. E falou assim, para tudo. Aí falou pro ator japonês, você não sabe beijar, você tem que aprender a beijar. Que tadinho, gente. É, porque assim, na visão brasileira, os asiáticos não sabem beijar, né? Não sabem, porque eles beijam diferente. É porque eles são discretos. Aqui no Brasil as pessoas estão acostumadas a ver o povo se comendo na novela, e os japoneses não estão acostumados, tadinho. Não, não é nem por isso não. Assim, eles são até meio discretos na rua, em público eles não se beijam mesmo, mas o beijo deles eu acho até meio esquisito, assim, sabe? É um negócio de chupar língua, uma coisa meio esquisita. Você falou, eu nunca vi, cara, dois japoneses. Eu preciso ver mais doramas, porque eu nunca vi os dois japoneses se beijando. Não, é uma coisa meio esquisita mesmo, sabe? Parece que eles realmente não sabem beijar, sabe? Deles, coitado. No caso ele teve que se adaptar ao estilo brasileiro, né? E mesmo assim foi muito esquisito, porque quando ele pegou a mulher pra beijar, muito estranho, parecia que ele tava batendo com a cara na cara dela. Que isso, cara. É, mas... Que não deu certo, as pessoas ligam a novela pra ver um beijo, não vem e param de ver. Pois é, porque, né, o público brasileiro é assim, você quer saber de sacanagem, né? Então tem que ter beijo e mulher pelada. Acabou. Cara, não interessa a história. Inclusive, nessa uma outra novela que não deu certo, tem nada a ver com o Japão, mas enfim. Há muito tempo atrás, na Estica, na falecida TV Manchete, tinha uma novela baseada naquele livro do Paulo Coelho, Brida. Eu vi essa novela, minha mãe era louca. Era outro caso de uma novela que começou ótima, eu adorava, só que começou a não dar certo, de repente começaram a mudar tudo, começaram a ter a gente pelada, de repente a Brida não tinha mais poderes, o vilão da novela tinha perdido a memória. Eles apelaram pra tudo. Acabou, não era mais, não tinha nada a ver com magia, mas não tinha homem pelado e acabou a novela também. Saiu do ar também sem ter saído, outro caso bizarro. A novela acabou assim, sumiu. A manchete faliu, fechou a manchete, acabou a emissora inteira, mano. Ah, meu Deus. Não, mas calma, foi praga da Brida. Não, mas então, aí, terminando o assunto, aí eu não lembro o nome desse ator, mas ele até comentou que ele tinha adorado a cultura brasileira e tal, que ele tinha mais vontade de voltar aqui, e que ele se surpreendeu porque aqui as novelas duram meia hora, né? Lá no Japão só duram 15 minutos, e não passa todo dia. Enfim, não aguento mais falar de novela, daqui a pouco eu vou estar me sentindo uma tia gorda. Não, cara, acho que o podcast mudou completamente o tema pra novela, né? Afinal, qual é o tema de hoje? Não tem tema. A hoje tu não conhece o Marco Marquano. Não, o podcast Marquano não tem tema, fixo. Ah, tá, é só começar a falar e acabou. Não, a gente tem vários temas, entendeu? Inclusive, vamos agora pro próximo. Juntos estarí, juntos estarí, juntos estarí, mata que juntos estarí, mata que juntos estarí. não teve o reviews prometido ainda, porque eu ia fazer esse reviews com a Glass sobre o show do Miave, que eram os únicos representantes do GCast lá. Ainda fomos fazer, mas ela não pôde gravar ainda, então tá prometido, a gente ainda vai fazer. Então a gente nem vai comentar nada do show aqui agora. Mas enfim, o show aconteceu, foi maneiro, eu já escrevi no blog sobre isso e etc. Não tem muito mais, a gente não gravou lá, porque enfim, não ia poder entrar com câmera dentro mesmo. E ficar entrevistando gente na fila é muito chato. Então a gente não resolveu não gravar nada lá. Mas enfim, foi maneirinho. E o que aconteceu é o seguinte, já tá um tempo rolando a notícia de que a Yamato vai trazer um show aí de J-Rock em agosto, um show misterioso em agosto. Ninguém sabe que show é esse, que diabo show é esse. Inclusive, quando terminou o show, o apresentador, o hosting lá da Yamato falou até agosto. Ou seja, alguém virá em agosto, algum japa virá em agosto, e ninguém sabe quem é. Quer dizer, eu não sei se quando esse programa for no ar, alguém já vai ter sabido quem é. Até agora, no momento que a gente tá gravando, não tem notícia. Então, quem você quer que seja, querida Otsu? Olha, eu até gostaria de cumprimentar, antes de dar a minha opinião, que o Live de hoje estávamos até discutindo aqui que seria o máximo e super interessante se, tipo assim, eles realmente não dissessem pra gente até o fim quem é que vai vir. Então, tipo assim, no ingresso viria um ponto de interrogação e ninguém ia saber quem era, mas não vou poder pagar mesmo assim pra ir, entendeu? Porque todo mundo quer dizer que é japa. E isso prova que a Osso não entende nada de marketing, né, Osso? Tipo, porque aí só quem fosse muito louco iria, assim, na verdade, 10 pessoas lá dentro. Eu sei uma delas. Eu também, mas não ia dar um lucro pra ele, sei lá, tipo, vai que aquele fã daquele artista não ia ir, porque não ia saber que era ele e não ia querer pagar as regras. Mas você, não, mas seria o máximo aquela sensação de, tipo, você tá lá no show, você não sabe pra quem que você tá, assim, quem que vai vir, mas chega lá na hora, cara, você vê a banda, você pensa, a gente tira a sorte grande ali, meu irmão, tu infarta ali na hora, entendeu? Não, esse é realmente o máximo, aquela sensaçãozinha, as luzes apagam, começa aqueles acordes, você fica tentando ver quem é, aí abre curtindo aquele monte de travé que você não sabe quem é. Não, mesmo assim é o máximo. E aí começa, yeah, sabe? É, tipo assim, se for uma banda que você não tem muita afinidade ou que você não conhece, você não tem nem tempo pra aprender as músicas pra conhecer mais sobre a banda, mas whatever, estamos lá, estamos pra isso, estamos aqui pra isso. É, somos posers, que estamos de J-Rock, vamos falar o ruim e acabou. Vem o que vier é lucro. Bom, eu já tô acostumado com isso, porque eu não era fã do Miave mesmo e tava lá pulando. Então tudo faz, pra mim ia ser diferença nenhuma. Pois é, sem comentários eu não quero falar sobre isso, não vou entrar em depressão. É, Oito, por que você não foi mesmo no show do Miave? Que ele não me convidou. Ah, tá. Você é a maior fã dele, você foi ofendida. É, cara, eu fiquei completamente ofendida porque ele não falou meu nome lá, não falou, Oito, venha para o meu show. De todas as outras vezes que vocês foram ao cinema e tal, você falou com ele, ó, quando você achou no Brasil, me chama, né? Eu achei isso uma puta traição, entendeu? Porque ele não lembrou de mim, ele poderia ter me chamado, ele poderia ter falado, olha só, eu vou fazer um show no Brasil. Mas eu ia falar sobre... Ah, tá. Outra coisa. Você acha realmente que vai ter show em agosto? Porque só faltam 2 meses pra agosto. Um mês, porque nós estamos entrando em junho hoje. Olha só, tem um mês chamado julho antes de agosto. Faz frio e tem férias. Eu tô contando junho. Eu tô contando a partir de julho direto. Então, tipo, sem contar junho, a gente só tem um mês de espaço entre agosto e junho. Então, tipo, não vai dar tempo pra galera juntar dinheiro de novo. Imagina aquele povo que veio lá de Brasília pra assistir o show do Miado. Não vai vir de novo, entendeu? Eu acho isso, sei lá, cara, eu posso até estar errada, mas é a minha opinião. Eu acho isso meio um furo deles, porque eles não estão dando espaço suficiente pra galera juntar uma grana e ir ao show. Porque não é todo dia que você consegue desembolsar 100 ou mais reais, que às vezes você depende de parente, não é todo mundo que trabalha, né? Então, às vezes, porque assim, pra alguns ficou em cima, aliás, o show do Miave foi super em cima, mas é porque também era o espaço que ele tinha, às vezes é isso, às vezes o artista que eles conseguiram só tem espaço na agenda em agosto, vai fazer o quê? Eles não têm escolha, né? Assim, eu não sei se eles já deram alguma justificativa pra ser em agosto, eu também não li sobre isso, porque eu sou completamente fora do mundo do J-Rock, hoje é o J-Cast da especulação, que ninguém aqui pesquisou pra falar nada, mas assim... Eu acho que provavelmente o artista só tem espaço em agosto mesmo, às vezes é isso. É, assim, o problema é que eles podem estar dando tiro no escuro, né? Assim, eu só sei o seguinte, que quem quer ir nesse show em agosto vai poder ir no Anime Friends em julho, nenhum, porque eu tava querendo ir em algum evento em São Paulo em julho, não vou poder mais, porque eu prefiro ir no show que tiver em agosto. O que seria interessante, como as pessoas pediram, mas pra mim é o mais impossível. Pra mim, assim, é o sonho da Yamato, é o que todo mundo fica pedindo, mas pra mim é o que não vai acontecer, é o X Japan. Pois é, cara, esse negócio do X Japan é meio complicado, né, porque nunca mais será o mesmo. Na minha opinião, podem me jogar pedra, pode falar o que quiser, cada um tem sua opinião, e a minha é. Então, cara, eu tô meio por fora do X, pra falar a verdade. A Nara deve saber mais disso do que eu. Mas, eu acho que eles não têm mais aquele visual antigaço deles, fodástico. Até porque o vocalista, acho que o nome dele é Yoshiki. É Yoshiki? É o antigo, né? Não é? É. Duas pessoas que entendem tudo de J-Rock pra falar sobre o show de agosto. Não, era o Yoshi mesmo. Ele entrou com uma seita bizarra e tocava num asilo pra velhinhos. Eu tinha uma foto. Não é seita bizarra, chama-se trabalho social. Não, era uma religião. Cadê a sua responsabilidade social? Era uma religião. Você não gosta dos velhinhos, é outro? Não. Imagina velhinhos japoneses lindos de kimono ouvindo J-Rock. Não, aí seria clipe do Miyavi. Vou falar em Miyavi, no blog dele eu vi a voz dele, é muito fofa. A voz de Yavi, ela tem piercing na boca? Não tem, ela é super comum, não tem a vozinha em kamikaze, tá? Ela não se importa com o dela viado, não? Ele não é viado. Ele só é de rock e desbloqueio. Eu tô falando sério. Então, Yoshi, que é aceito dele? Fala do aceito do Yoshi. Então, tipo, ele meio que também ficou o Dex Japan, tipo, adeus, eu vou seguir a minha seita e eu, tipo assim, vou ser uma pessoa pura. Eu não lembro exatamente, não sei muito bem a respeito disso, mas talvez alguém que esteja ouvindo saiba melhor. Eu sei que eu vi uma foto dele tocando violão, com o cabelo curtinho, totalmente Holly, pros velhinhos, assim, sabe? Tipo assim, um acústico não X Japan. Tipo assim, só ele gravou um CD solo dele. Mas eu acho que esse CD que ele gravou é da religião mesmo, entendeu? Não sei. Tipo evangélico. Coro de velhinho no final, não? Nada de ok, ele tinha realmente abdicado. E aí depois ele resolveu voltar ao mundo da realidade, ao mundo do rock. Da realidade, mas assim, né? O preconceito da osso, cara. Por que que contar pra velhinho é pior do que o mundo de J-Rock normal, cara? Qual é o seu problema? E quando você entra num asilo, é como se você nunca mais pudesse sair de lá, porque vira um pesadelo total. Você fica isolado do mundo. Caraca, olha isso, eu não tô ouvindo isso, cara. Vou jogar muita pedra e você nunca mais vão querer que você volte. Gente, se o asilo fosse tão bom, os velhinhos sempre voltariam. Por que que os velhinhos quando nunca mais voltam? Porque eles morrem lá. Tá vendo? Porque o asilo é mau. Não é, porque são velhos e velhos morrem. Né? Todo mundo morre, jovem também morre. Mas velhos morrem mais que os jovens, né? Olha, teoricamente não, porque no Japão tem mais gente velha que sobrevive, entendeu? Por exemplo, o Guinness tem uma senhora, ela já morreu no caso, agora é um senhor. De cento e... Peraí, ela morreu e virou um senhor? Ela reencarnou? Não, entendi. No Guinness... Ela trocou de sexo? Não, não foi, não chegou a tanto. No Guinness Book tinham as pessoas mais velhas do mundo. Os dois eram japoneses da mesma cidade. De Okinawa. Essa cidade é conhecida por ter as pessoas mais velhas do mundo, porque a pessoa é como se estivesse na fonte da juventude, a pessoa não morre. Tipo assim, por que você não morre? Pá, pá, pá. Tipo assim, muita gente lá com mais de 100 anos. E tinha uma senhora com 104 anos e um senhor com 102 ou 108, não lembro. Aí essa senhora de 104... Dane-se, Abraão viveu 500, né? Abraão foi Moisés, não foi Noé. Cara, eu tô por fora. Teve um tio da Bíblia que viveu 1000 anos, sei lá. Nossa, cara, eu quero o lixo dele, meu. Não, então, aí ela morreu. E aí quem entrou no lugar dela foi uma cockroach qualquer. Aí a mulher tem a mesma idade dela. E aí ficou só esse senhor. Mas, tipo assim, esse lugar de lá é conhecido por isso. Porque eles tinham uma alimentação super saudável. Não comem nada gorduroso, não fumam, não bebem. Sabe? Nada disso. Então, tipo, eles vivem bastante. Se eu fosse japonês, eu ia querer viver bastante pra curtir meus olhos. Inclusive, tem um livro chamado Mulheres Japonesas Não Envelhecem. Eu li num blog qualquer da vida. Ah, envelhecem sim, eu já vi velha, tia japonesa velha, feio pra caramba. Não, mas tipo assim, você olha pra um japonês de 50, você fala que ele tem 30. Ah, realmente. Inclusive, vai ser por isso que tá rolando o Baby Boom lá no Japão. Baby Boom, aliás. Tá rolando o Baby... O não Baby Boom, né? Ah, é. Porque só tem velho lá que não morre e não tá ninguém, nascendo ninguém novo. Então eles não trepam mais e não tem filho. Vai ficar um laco na sociedade japonesa. Não, é porque assim, é... hoje em dia tá todo mundo muito workaholic. O povo não medita mais, entendeu? Não existe mais aquele negocinho de zen, de ver o seu ki e tentar flutuar. Não tem mais isso. Não tem mais aquele espírito Dragon Ball Z. Ou seja, o problema de bebês no Japão deve-se ao fato que eles não têm mais o espírito Dragon Ball Z? Isso aí, eles perderam o espírito Dragon Ball Z deles de viver. Entendeu? Agora eles só querem viver no espírito McDonald's. Então, vamos fazer uma campanha para recuperar o nosso espírito Dragon Ball Z interior e acabarmos com o nosso espírito McDonald's. Com certeza, porque aí sim o equilíbrio vai voltar, o equilíbrio da pirâmide japonesa. Olha só. Mestra Otsu, a nossa mestra zen budista aqui do JCast. Mestranda em reprodução japonesa, né? Genética japonesa e zen budismo Dragon Ball. Totalmente, cara. Não, inclusive eu fui iniciada pelo próprio Son Goku. O americano ou o japonês? Com certeza o japonês. Mas ele não morreu? Não, mas antes dele virar o... Antes dele se fundir com o dragão lá, que eu esqueci o nome... Sei Long. Ele me iniciou nessa prática, né? Mas então, voltando ao... É, o show... É, então, voltando ao assunto, é porque hoje em dia eles não têm muito tempo, porque eles são muito orcaholics e tal, e as mulheres também estão optando por viverem sozinhas. Eu pensei que você ia voltar ao assunto do show, que é o tema inicial, você voltou dos bebês. É que eu não terminei ainda. Não, mas então, eu vou finalizar esse show pro show. Aí o que acontece? As mulheres estão trabalhando agora, elas querem ser independentes e elas não querem mais ser aquela dona de casa bonitinha que quer esperar o marido chegar com tudo pronto, porque elas cansaram de ser escravas. Entendeu? Então, acontece isso. Eu mesma penso assim também, entendeu? Eu ficar em casa cuidando de filho? Eu não. Quero uma independência, não quero que ninguém mande em mim. Eu não quero ter filho pra me prender, não. Tô chocado com essa visão feminista. Mas, gente, é verdade. A gente podendo aproveitar nossa vida, eu vou ficar em casa trancada por causa de filho? Depois cresce, vira drogado, e aí? Vou no asilo? Eu não. Cara, essa visão de mundo é muito ampla, mano. Pra você ver, meu filho, a revolução das mulheres. Aí é por isso que vem esse lado na sociedade, entendeu? Mas os japoneses vão estar em extinção por isso, sabe, né? Inclusive, se eles se extinguirem... Eu falei certo? Certo. Se eles se extinguirem, não terá, sabe o quê? Show de J-Rock. Show de J-Rock, aonde? Em agosto, que é o assunto inicial. Vamos voltar pra ele. Inclusive... Eles têm, tipo assim, né? O dom do crescimento, né? Que nem aquela novela dos Mutantes. Não menciona, é proibido falar nessa porcaria aqui nesse programa de família. Não se menciona aquela merda aqui. Gacto. Também não vem, que seria muito caro, nós somos pobres brasileiros, assalariados, nós não teríamos dinheiro pra pagar o gato. Cara, Miave, vem que o gato não veria. Mas o Miave está a um grau de decadência do gato. Eu não acho, cara, eu gosto muito mais do Miave do que do gato. Eu também, mas o gato é mais famoso do que o Miave. Se você chegar pra um japonês e perguntar pra ele, você conhece o Miave? Já aconteceu isso comigo. Não. Você conhece o Gato? Conheço. O japonês não conheceu o Miave? O Gato é a Yumi do Japão. Na versão masculina. O japonês que não conhece o Miave, tem certeza? Se quiser. O Miave é famoso, mas não é tanto quanto o Gato. Mas, cara, uma coisa é você não gostar do artigo. Tem muitos artigos no Brasil que eu não gosto, mas eu conheço a existência. Se tá na mídia, você conhece, por exemplo. Eu conheço, sei lá, Marília Barbosa, mas eu não gosto de ouvir ela. Mas é verdade. Tipo assim, o Miave, ele tem até uma... Tem uma mídia lá, claro, tal, tem vinculação. Só que, digamos que ele deva ser 70% ou 80% conhecido e o Gacto é 100%. Porque todo mundo, eu falo dele, velho, novo, criança, todo mundo já conhece. Tipo, eu já perguntei dele pra gente de 50 e poucos anos, conhece. Se eu perguntar pra uma pessoa de 50 e poucos anos que conhece Miave, a pessoa vai dizer que não. Caraca, incrível. Ou enfim, então o Gacto não vem porque ele é muito famoso. O Gacto também pode arriscar. Inclusive, engraçado, porque, tipo assim, tudo bem, é muito legal essa iniciativa da Yamato de trazer J-Rock. Mas eu pensei, também seria interessante trazer uma galerinha do pop, do hip-hop, né, japoneses. Eu sou muito público. Inclusive, eu, particularmente, como ouvinte de música, eu preferiria, até porque eu ouço muito mais J-Pop e hip-hop. Eu adoro esse termo, hip-hop. Do que J-Rock. J-Rock pra isso é a mesma coisa. Mas, a outra vai discordar. Não ofende, por favor. Todas as vozes são iguais, tudo é igual, enfim. Se for uma pessoa só, ao invés de banda, eu acho que ainda até rola. Dependendo também do grau de famosidade. De fama, né? De fama. Famosity! É, dependendo do grau de fama da pessoa, acho que ainda até rola. Por exemplo, também depende do estilo da pessoa. Por exemplo, se for uma Angela aqui da vida, dá tranquilo. A Nami Amuro ia vir, né, na comemoração aí dos centenários, mas parece que não era verdade, né? Não, era fake mesmo, foi erro do jornal. Da onde que o jornal tirou a ideia de que a Nami Amuro ia vir, eu não sei. Agora, será que ela vem mesmo ou não, né? Algum dia? Algum dia pode até ser. Inclusive, eu soube que agora no Japão ela deu uma caída. A galera tá esquecendo ela lá. Então já tá na hora dela vir pro Brasil. Tá na hora dela vir pro Brasil pra galera abraçá-la. É, seria legal. Eu quero ver alguém do pop aqui. Mas enfim, mas acho que o primeiro agosto vai ser rock mesmo. Ó. Desde o show do Charlotte, o tiozinho da Hayabusa falou que esse era o ano de rock, né? É. E vamos aqui sonhar um pouquinho? Quanto você acha que cobraria um dos assalariados com o show da Yumi? Puta que pariu! Uns R$200. Pô, RBD, o show da RBD que eu queria assistir, o último, tava R$200 ou R$300 o mais barato. Mas sei lá, né? Às vezes até cobra. Se bem que é pop, né? A Yumi não viria, primeiro. E se viesse, cara, ia ser uma mega estrutura, ia ser estádio de futebol. Não ia ser, porque não ia ter público. É. Por isso que eu falo, a Yumi não viria, porque não teria público pra ela, assim, pra encher um lugar grande, ela só pensaria em um lugar pequeno, né? Seria cara demais pro lugar pequeno, entendeu? Será? Dependendo se a galera pagar o que pedirem, né? Porque às vezes, é porque realmente no Brasil acho que tem mais público de J-Rock. Mas não sei, cara, a Yumi é tão conhecida, e tem muito cantor pop que é conhecido aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil, aquele público que deu no Charlotte, aquele público que deu no Miyabi, que é um pouco maior, qualquer artista dá, porque é só por falar do fato de ser japonês. Como a gente não conhece esse tipo de coisa por aqui, a galera vai assistir. Então o cantor pop daria o mesmo público, mesmo se tivesse pessoas que não curtissem tanto. As pessoas que realmente curtem o pop é menor, mas encheria do mesmo jeito. Mas eu acho que a Yumi é cara demais, não daria retorno. É, então vamos riscar a Yumi. Mas você acha que uma Kodakumi viria? Acho que ela também tá ficando no nível. É, eu gosto da Kodakumi também. Eu soube que ela vai lançar um single com a Fergie. Caramba, por quê? Sério? Pô, poderia ser com aquela... Qual é o nome daquela, gente? Stephanie? Com a Stephanie. Podia ser com a Gwen. Assim, muito mais a ver. Ela tem muito mais a ver com o Japão. Eu prefiro mil vezes a Gwen do que a Fergie. A Fergie canta bem, mas ela é um estilinho muito putinho pra mim. É, a Gwen é muito mais estilosa, tem muito mais a ver com o Japão, né? Muito mais legal. Muito mais alternativa mesmo. Agora, se viesse uma banda pop ou um cantor single pop, quem você gostaria que viesse? De banda ou cantor homem? Banda ou cantor ou cantor? Cantor com certeza, Daichi Miura. Com certeza. É, Daichi Miura. Daichi Miura daria pra fazer um pocket show na boa. Ia ficar bonzaço o show dele, né? Olha, ele é barato de vir, porque ele não é tão famoso assim, não sei porquê também, porque ele é foda. Mas tem muita gente conhece ele no Japão. Não, é assim, mas assim, ele só não é... É, ele só não é, assim, top do top, digamos assim. Mas ele é muito foda, dá pra fazer um pocket show com ele tranquilo, as músicas são muito boas, eu traria o Daichi Miura de olho fechado. Mas ele é R&B, não é? É. Mas tá um pouco cedo no pop também. Tá incluso, é. E de banda? Banda eu conheço pouco, cara. Tem uma banda chamada AAA, eu não sei se é AAA, que falou AAA, mas são legais também. Tem, agora, banda pra fazer sucesso mesmo teria que ser de garotinhas pop, teria que trazer Mônica Musume. Gente, Perfume! Seria lindo! É, eu não conheço o nome, mas eu não... Gente, elas são super fofas, assim, totalmente eletrônicas. Agora, um grupo que eu acharia legal que viesse, um grupo de visual rock e tal, seria o Gazette. Eu gosto do Gazette. É, eu não escuto muito, não. Mas eu aposto neles também. E Cycles Emu, que é ótimo. O Oráculo está querendo interromper a nossa gravação. O Oráculo está gripado. Na verdade, eu sempre gostei do Cycle Emu, mas chegou uma época da minha vida que eu meio esqueci de lado. Além do Cycle Emu, tem uma outra banda super bizarra também. O Cycle Emu, pra quem não sabe, a gente vai botar um linkzinho deles, é uma banda que se veste que nem Tokusatsu. Mas qual é a outra? Não, o estilo deles é ótimo, totalmente aquém, assim, totalmente diferente de qualquer outra banda aquém que eu já vi. Eles realmente têm um estilo próprio. Tem uma outra banda que também é mais ou menos no estilo deles, que se chama, já falar uma coisa que não tem nada a ver, Imitation Pop, o Tio Sentai Noa. Como é? É um nome muito grande, né? Imitation Pop, o Tio Sentai Noa. Depois eu mando o link pra você. Você só letra pra mim, tá? Valeu. É muito bizarra a banda. É legal, eu tenho umas músicas deles aqui. É muito estranha, não é conhecida, é super underground mesmo, assim, é das esquinas escuras saindo fumaça com lixo pegando fogo, sabe? Caraca. Não, uma banda bizarríssima é a Candy Spook Theater, que eu te falei, acho que não chegou nem a ver, né? Abre aí só. Quem me apresentou ela foi a Ine, a minha fangirl toca psicótica. Groquei, legal, eu adoro Groquei. Então, há 8 pessoas com esse vestimento florado que o meu sabe o nome que se encaixa, que é Candy Spook Theater. Como é que é o nome? Groquei. É, então, isso é um problema do mal. Eu acho que se eles viessem, a fila ia dar medo. Acho que daria morte. Nego levaria gato em decomposição. Que merda. Aquelas bonecas, gente, tem umas bonecas que a gente já viu na internet também. Gente, olha isso. É lindo, totalmente poético. Adorei. Quem foi que mandou? Foi a minha fangirl stalker maluca, Ine. Ine, eu te amo, mas eu não sou lésbica. O povo te confia dela, segundo ela. Sério? Sei. Eu estou te desamando a partir de agora. Então, outra coisa que lá no dia estávamos discutindo, seria interessante trazer o Magic Moa, né? Pra ver humana lá. Gente, humana é uma história. Cara, mesmo. Cara, aqueles dentre os shows que seriam históricos, com certeza, além dos impossíveis, que é que Zepan Gak, o terceiro histórico, mas que é possível, é humana, cara. Gente, só humana valeria a pena. Trazer o Cozy também seria legal. Não, e o Mano também. Eu ia ficar com medo de ver a fila do show do Mano. Eu ia ficar com medo de olhar o Mano. Eu penso se ele me solta um olhar made in laser. Ele te olha, né? Aí, realmente, mas o Mano Moar seria bem legal mesmo. Agora, o negócio que eu tô falando do Gazette, eu mencionei o Gazette por quê? Porque, enfim, isso é uma bandinha de visual mais comum, né? Não é tão assustador quanto o Mano. São famosos e eu particularmente gosto deles porque, como eu falei, eu não gosto de J-Rock muito porque todos eles parecem a mesma coisa, mas eles não, eles têm diferencial na música, eles usam mais instrumentos, o som deles varia um pouco mais assim, no meu ouvido, assim, né? Meu ouvido, mas assim, realmente, cada banda tem alguma coisa que diferencia, né? Uma coisa que eles tiram pra personalidade deles. Eu gosto do visualzão deles, daquela coisa de pegar aquela coisa no armário e botar em cima. Tem outras bandas que eu gosto mais, tipo, por exemplo, Vaido, eles são completamente quadriculados, chão de trabalho, sabe? Aquela coisa preta e branca, linda, maravilhosa, adoro isso, muito lindo. E tem outras bandas muito legais também, tem muito Oshari, como já foi o Charlotte, não era tão conhecido, mas gente, na boa, eu tenho uma vontade de que o Remate Go venha, eles não são tão conhecidos. Remate Go é muito legal, o visual deles é ótimo. O som deles é maravilhoso, uma coisa meio dark, mas ao mesmo tempo Oshari, mas é um Oshari saudade. A Bi, eu pra falar a verdade, nunca escutei muito não. Mas o visual deles é muito legal, apesar de ser meio mutante, né? Meio camaleão. Conheço muito. E a outra que também, o outro do Oshari Cake que também é muito famoso, que é o pai do Oshari, é o Ancafé, Gazette, dentre os visualzinhos bonitinhos aqui. O Gazette também é Oshari não, né? Gazette não, Gazette é visual. Oxari, mas eles são bonitinhos, eu sei, mas os Gazette também são engraçadinhos, parece Oshari. Mas assim, das bandas visual mais pop, assim, o rock mais pop, assim, mais conhecidas, mais que tem mais fãzinhos histéricos, tem com certeza Ancafé e Gazette estão no topo da lista. Tem um que eu gostaria muito que viesse, é o Miosa, Kagura. Muito bom, amo, sou apaixonada pelo som do Cabra. Tem o Fantasma Agora, que infelizmente não virava porque a banda acabou. O que realmente é o que tu queria não vai vir, porque a banda acabou. Fantasma Agora. Porque o vocalista foi preso. Por que o vocalista do Fantasma Agora foi preso hoje? Por sua negação de impostos. Fala mais alto pra não ter que ter trabalho na hora de aumentar o seu volume, por favor. Sua negação de impostos. Que merda, né, cara? E olha que eles tinham dinheiro, não é possível. Um salário mínimo, no mínimo, eles ganhavam. Fantasma Agora é a banda dos meus sonhos. O som deles era perfeito, era uma coisa completamente mágica mesmo. Eu adorava o clipe deles. Eles eram perfeitos. Eu realmente espero que um dia eles voltem. Tá, vai sonhando. O dia que ele for solto. E antes que ele sonegue, antes do mês seguinte, quando ele vai sonegar de novo, não importa. Ele não vai sonegar mais nada, tá? Coitado. Enfim. Especulações. Jiren Grey tá na lista também pra vir. Jiren Grey, se vier, vai ter morte também. cara. Cara, você tá falando isso? A sua mãe vai deixar você ir, não. Eu não tenho mãe, então. O seu Arato não vai deixar você ir, não, você sabe, né? Eu posso viável, ela não quis deixar quanto mais no show do Jiren Grey. Mas agora eu quebrei os paradigmas, quebrei os preconceitos, quebrei tudo. E agora eu posso me teletransportar. Ah, tá. Ah, você achou sua força do Dragon Ball. Ah, eu achei minha força do Dragon Ball depois de tantos anos treinando. Então quer dizer, mesmo que role morte no show do Dag, eu vou. O que eu vou levar, cara, punhal e plantado no estômago, velho. Pra vomitar na hora, sei lá, sabe coisa bizarra assim. Não tô sangue no palco. Como? Repete. Porque hoje eu não tô sangue no palco. O que é o quê? O vocalista? É, o vocalista. Que inclusive também são camaleões, só ok. Eu vi uma banda uma vez, que não é visual, que é uma banda americana que eu quero. O cara no palco, ele engoliu um pinto vivo e vomitou. Isso, não? Não lembro qual é. Eles tinham cara pintado? Não lembro, velho, não lembro. Eu era muito pequeno, eu só que me pensei que eu sou. Um ocidental que é visual que total, que eu adoro o visual dele, é o Marilyn Manson. Nojento, cara, ele é horrível, todos os sentidos da palavra, não compare ele com os visual que é japonês. O visual dele, mas assim, eu não gosto da música dele, eu não gosto da pessoa dele, mas engraçado também que ele era seminarista, sabia disso? É o quê? Ele já foi seminarista. Meu Deus do céu, por que você voltou tanto, né? Abusaram dele? Tenho medo dos nerds, pessoas, porque os nerds são pessoas perigosas. Olha o Darko vindo. Não, eu tomei cuidado com o Darko, hein? Não, porque realmente, eu vi uma foto dele. Sabe essas fotinhas de colégio que você tira com a turma toda? Ele era aquele nerd que fica no canto escuro da sala, de óculos gigante, com o cabelinho totalmente Joãozinho, assim. Tendo ideias malignas de como acabar com a humanidade, né? E você não dá nada por ele. Pois é, totalmente. Aí o que aconteceu? Ele virou seminarista. Ele ia ser padre, só que quando ele tava chegando perto dele se formar pra ser padre, eu não lembro o que aconteceu na vida dele, que se ele revoltou completamente. Porque ele achou que isso tudo é uma farsa, uma mediocridade só. Então ele resolveu ser irônico com o catolicismo e ser irônico com a sociedade. E resolveu virar casaca, virar satanista e o cacete. Poser, né? Satanista ou poser? Poser. E, inclusive, uma vez eu vi uma entrevista dele dizendo que... Aí eu pensava, gente, esse cara não tem amor a nada, né? Mas não, realmente ele tinha amor à ex-esposa dele. Queria casar com ele mesmo, né? Que ele é como um narcisista. Não, é. E inventaram um monte de coisa, né, a respeito dele e tal. Só que era tudo caô, realmente. Mas ele não se chupava? Não se chupava. Isso foi... Ele mesmo falou que isso aí foi boato, mas... Imagina, ele como é você mesmo dizer, né? Olha, eu não me chupo. Ah, volta. Eu falei de você, isso, chamado, sabe? Não, então, é o seguinte. As bandas que eles tiraram da lista, que já vão aceitas automaticamente, são... X-Japan, Jiren Grey, Larkin Cell, Asian Kung Fu Generation e The Gazette. Asian Kung Fu é tão whatever que eu nem cheguei a mencionar aqui, né? Porque eu não gosto deles. Eu gosto deles e do Orange Range, acho maneiro. Orange Range é muito foda, Asian Kung Fu eu não gosto muito. Agora, as bandas, as bandas são... É, tem no site do Jamé também, né? Do Japan... Como é que fica a sigla dele? Jamie, Japanese Music Station, né? Uma parada dessa. E aí eles que fizeram, eles que teve as negociações com o Charlotte, com o Miave e tal, e agora eles estão fazendo essa coisa. Muck, Disparate, são muito bons também, Gilgamesh, Nightmare, Mary, Uncafe, Plastic Tree, Kagra, Magic Moi, Lint, não sei, The Candy Spooky Kill, não! Dio, Duel Duel, Versailles, não sei como se pronuncia. É Versailles. Sid, Ayabi, D, Heidi, J, Abingdon. Abingdon Boys School, não conheço. Hide My Color, seria legal. Go Go Go 7188. Polisic, é muito legal também. Tokyo Ska Paradise Orchestra. Olivia e Ana Sutia. Meu Deus. Ana Sutia. Meu Deus. LMC. LMC é legal. The Pillar! Não sei como se pronuncia isso, é PES ou P-E, aposto acho que é PES, PES. PES, né? Acid Black Cherry ou Maximum The Hormone. Maximum The Hormone, eu conheço a banda de algum lugar, mas agora eu não estou lembrando aonde. Quem você quer ver no Brasil? Então entre lá no site do Jamie lá, de Amé, sei lá como é que fala essa merda, e clica lá e volta lá pra saber qual banda que você quer no Brasil em agosto e juntem seus tostões como nós estaremos juntando os nossos, eu acho. Vendam seus órgãos, façam o que for possível para nós podermos dar apoio às bandas japonesas aqui. É, a outra é muito militante até demais, né? Então. Tudo por uma banda nipônica. I'm gonna get the sheep on you. I'm gonna get the sheep on you. bateria numa criança japonesa bonitinha? Você bateria? Eu jamais bateria numa criança japonesa bonitinha. Por que que uma criança japonesa bonitinha pode bater num ocidentalzinho bonitinho? Porque nós somos inferiores. Você aceitaria levar porrada de uma criancinha japonesa se você estudasse numa escola primária japonesa? Isso depende. Bom, por que é isso que nós somos sentindo jornalistas, sabe, João Lago? Isso que está acontecendo no Japão atualmente. Há um problema de abuso, de porrada, entendeu? Criancinhas japonesas... Fobia, eu diria. Criancinhas japonesas estão dando porrada nos coleguinhas gaidinhos delas, nos coleguinhas estrangeiros, olha que pena. Mas isso não é uma novidade. Não, não é. Por quê? Porque isso já acontece há muito tempo, todo mundo sempre soube que os japoneses eram xenófobos. Mas engraçado que eles mesmos se contradizem, porque eles estão abrindo a perna adoidada para os norte-americanos. É, o governo sabe o que é bom pro país, mas as crianças das escolas não sabem que estão soltando porrada nos coleguinhas estrangeiros. Pois é, isso na verdade é uma culpa dos pais, né, que já desde pequenos ensinam as crianças a serem assim. Porque as crianças não viram xenófobos de repente, isso é uma coisa já cultural deles. Bom, tá, a gente achou uma reportagem, uns dados na internet que diz que uma pesquisa recente do Ministério da Educação falou, tiveram 124.898 casos reportados desse tipo de abuso nas escolas, e 12 mil casos eram de escolas secundárias, 12 mil de faculdades, e agora escolas primárias são 60 mil casos, e os outros, enfim... É porque as crianças falam mesmo na cara, né? Os outros, assim, mesmo sendo xenófobos, eles ainda aceitam. E aceita também que ia ser igual a eles. Pode ver aquela reportagem, aqueles produtinhos loucos japoneses, aquela máscara medieval pra você ficar com queijo quadrado, aquele garfinho pra você enfiar no olho. Quer dizer, eles são xenófobos, mas eles gostam de aparentar ser ocidentais, né? Não, isso é super engraçado, porque eles se contradizem a todo tempo, né? Totalmente. Então, tem muita história de Dekasegui que vai pra lá e às vezes o filho nasce lá, é pequenininho, mas cresce e vai estudar lá. E as criancinhas batem mesmo, batem na criancinha descendente, fala que é mestiço, sai daqui, você não é bem-vindo. Sério, bate da porrada e pior. Os professores não fazem nada. Ou seja, é um erro de toda a sociedade mesmo. Entendeu? Um amigo meu japonês falou já isso pra mim. Eles fazem mesmo isso e os professores não fazem nada. O pai, inclusive, foi reclamar no colégio. O pai foi reclamar no colégio que ele estava apanhando pelos coleguinhas e eles disseram que eles não podiam fazer nada sobre isso. É mate. Eu gosto demais. Tudo bem. Cara, é incrível. Gosto. Rola preconceito mesmo, eles não escondem isso. E ontem mesmo eu estava conversando com meu amigo japonês e ele falou: a verdade é que os japoneses, apesar de tudo, ainda assim não gostam de estrangeiros. Não gostam, entre aspas, né? Vamos combinar. Que ele falou que lá, o governo, por exemplo, ele meio que manipula a população. A população é, sim, alienada dos acontecimentos do governo. Isso, cara, ele admitiu isso? Ele falou. Porque, assim, lá, o governo, quando decide alguma lei, alguma coisa, eles publicam, só que eles não publicam em veículos, assim, de mídia. Tipo, não põe no jornal, não põe na televisão. Então, tipo, qual é a única forma de você descobrir se houve uma mudança de lei ou alguma coisa no governo? Indo na prefeitura da sua cidade e procurando lá em algum jornal ou algum material. Se você não for lá, você não tá completamente alienado do que tá acontecendo no seu país. Quer dizer, se isso acontecesse então, se esse esquema acontecesse aqui no Brasil, que é um país totalmente apolítico, ninguém liga pro que tá acontecendo na política, ninguém sabe nem o nome do governador, Otso, qual é o nome do ministro que tá fazendo? Tá vendo? Então, se isso fosse o Brasil, você está ferrado. Ninguém sabia nem que a CPMF tinha acabado. Você sabia que a CPMF acabou? Só mudou de nome, né? Sei lá, eu não sei, Gilson. Jornal Nacional. Eu não vejo essa. Tá vendo? Se no Jornal Nacional não passasse isso, eu nunca ia saber, porque eu nunca ia na prefeitura da cidade pra saber sobre o governo. Tá vendo? Mas é certo a pessoa fiscalizar de perto o que aconteceu no governo. É importante o cara ir na prefeitura, sim, mas é meio complicado que essa seja a única forma de você conseguir saber o que tá acontecendo, né? É uma forma de, tipo assim, olha, pra dizer que nós não estamos divulgando isso pro povo, vamos botar na prefeitura de cada cidade. Mas só pra dizer que não. Mas é uma forma de você fechar completamente o funil, o que não é todo mundo que faz isso. Você tá me lembrando do Guia do Mochileiro das Galáxias, já viu? Não. Que a Terra é demolida por uma companhia de construção intergaláctica poder passar uma estrada. É, e aí o cara lá da construtora avisa pros terráqueos que o projeto ficou em exposição, esse projeto de demolir a Terra, já foi avisado que isso ia acontecer há 50 anos, estava exposto lá em Alpha de Centauro, e ninguém foi reclamar porque não quis, ó. Mentira! É só ir lá em Alpha de Centauro e ver o projeto. É muito bom esse filme, enfim, é mais ou menos isso que acontece no Japão, né? É mais ou menos isso. E aí o que acontece? Ele me conta uma coisa tão absurda, mas tão absurda, que eu tenho que ir. Nessas horas é que a gente pensa, a gente compara o Japão ao Brasil. Infelizmente eu vou ter que comparar só nesse sentido de lei. Mas o Japão é um país maravilhoso, claro. Mas é uma puta. Por que abre as pernas pra qualquer gente que dê dinheiro? O Japão é uma vadia que deu miagem. Justamente. Por quê? Tem uma lei... assim, para advogados de direito, ó, para estudantes de direito e advogados no Japão, você só pode exercer a profissão, claro, você tem que falar japonês, tem que conhecer todas as leis do país. Se um estrangeiro quiser ser advogado lá, essa pessoa tem que saber japonês fluente e tem que conhecer todas as leis do Japão. Porém, eles abriram as pernas para os cockroaches. O que serão cockroaches? Tô me lembrando, enfim, vai lá. Os norte-americanos, os baratos do universo. Então, o que acontece? Me lembrando do querido Heroes, Cockroach. Então, o que acontece? Para os americanos, eles abriram uma exceção. Olha que lindo. Um cara que estuda direito nos Estados Unidos, se quiser, de repente, no estalar de dedos, se mudar pro Japão e exercer a profissão lá, ele pode. Você precisa disso? Essa informação é confiável? É confiável porque é de fonte japonesa. Então tá, continua. Detalhe, o cara não precisa saber japonês e não precisa conhecer as leis do país. Como que ele vai exercer a profissão no Japão? Enfim, o Japão, ele quer se inserir no mundo e os países precisam fazer concessões aos Estados Unidos, são os imperadores do universo, mas realmente isso é um pouco complicado, né? A verdade é que o Japão é um cachorrinho dos Estados Unidos, eles realmente abrem as pernas e não escondem isso. Então como você quer ser... A revolta. Como? Eu me revolto, como me conformo com isso? Como assim eles abrem as pernas para os norte-americanos desse jeito e querem ser xenófobos ao mesmo tempo? Não pode! Decide, né, meu amigo? Dupla personalidade não rola, né? Ou vira puta ou vira casta de uma vez. Quer dizer, o Japão é uma piranha com problema de consciência. Dupla personalidade, uma puta com dupla personalidade. Total, né? Ela é a Ruth ou a Raquel? Pois é, as duas. Paola ou Paulina? As duas, ou então aquela mulher do Heroes. Claire e Vuclair. Esqueci o nome da outra. Claire. Não, e outra coisa também. Então não é Claire, Claire é a cheerleader. Whatever. Uma outra coisa também é que o governo tá mudando todo ano tem todo ano tem uma coisinha nova, uma lei que eles mudam. Ano passado, hoje... Nunca tô satisfeito. Sempre alguma coisinha pra favorecer também os norte-americanos. E aí esse meu amigo fala, ele também já é um pouco revoltado com as leis do país dele. Ele é um japonês comunista. É, um japonês comunista. Já fica meio revoltado porque ele fala que o país dele tá caindo dia após dia. Meu Deus. Ele fala que a educação do país tá ficando uma merda. Porque antigamente... Eles estudavam 23 horas por dia, agora estudam 21 e meia, né? É mais ou menos isso. Tipo assim, antigamente, na época dele, o ensino era integral, de segunda a sábado. Que horrível, que pesadelo. E você tinha aula o dia inteiro. Alguns dias você tinha até meio-dia e outros dias você tinha até tipo 3 horas da tarde. Hoje em dia... E uns 15 dias de férias por ano, né? É, mais ou menos assim. E o que acontece? Os professores resolveram se revoltar contra isso e entraram com uma lei no governo que eles queriam férias. Eu não aguento mais dar aula de sábado, eu quero férias. Depois de desde sempre fazendo isso, algum dia tinha que cansar, né? Pois é, aí o que, que ele falou? Eles entraram com essa reivindicação no governo e conseguiram. Ou seja, hoje em dia os japoneses não estudam mais a sábados também. Só estudam segunda a sexta que nem nós, mortais. Aí ele falou que o ensino começou a cair. E, além disso, eu achei isso meio idiota. Isso realmente foi idiota do governo japonês. Não sei por que eles fizeram isso, mas fizeram. Eles resolveram mudar a lei, eles resolveram mudar a matemática. Como assim mudar? Não se muda a matemática. Um mais um é dois, né? Mas eles fizeram. Mais um é dois? É. É isso mesmo. Eles conseguiram mudar a matemática. No Japão é possível isso. Sabe o pi, né? O pi do palavrão ou o pi 0, alguma coisa? O pi 3,14. Isso aí. Zero, ótimo. Então, no Japão, o pi não vale mais 3,14. Como assim? Eles não podem fazer isso. Eles fizeram. O pi não é japonês. Se o pi fosse japonês, eles podiam mudar, mas não é. Mas esse pi pode. Eles fizeram isso. O pi no Japão agora vale apenas 3. Mas por que eles não sabiam falar vírgula 14? É muito complicado. Porque eles disseram que se fosse ensinar 3,14, ia ficar muito complicado para os alunos entenderem. Cara, eu amo o governo japonês, meu. Se fosse aqui no Brasil, eu era bom em matemática. Não, aí o que acontece? Os professores, acho que preguiçosos também, não queriam mais dar aula e ficar explicando para os alunos para dar número quebrado. Eles não aguentavam mais dar número quebrado. O que aconteceu? Resolveram mudar para 3. Só que tem Olimpíadas de Matemática Mundial todos os anos. Os japoneses antigamente tiravam o primeiro lugar. Só que o governo japonês começou a perceber... Peraí, eu não acredito nisso, cara. O governo japonês começou a perceber que os japoneses tiravam 10º. Eles estavam caindo de posição. O que será, né? Pois é, né? Porque o pi deles é diferente do resto do mundo, porra. Talvez porque a matemática deles era um pouco diferente, o resultado final dava diferente. Então, aí... Eu não posso ter a minha matemática, isso não existe, cara. Não, pois é, realmente, nisso, o Japão não pode ser único. O que aconteceu? O governo vai mudar de novo essa lei, e a partir do ano que vem, o PIB vai voltar a ser 3,14. Porque eles perceberam um pouco tarde demais? Por que eles não perceberam isso? A idioticidade da ideia, antes mesmo de botar isso em vigor. Cara, eu acho que o político deve ser muito desocupado, eles não têm nada pra fazer... Nada, e fica inventando essas coisas, é possível. Pra você ver como que tem gente cabeçuda no governo. Não, porque assim, depois da Segunda Guerra, eles mudaram um pouco, várias coisas. Mudaram as escritas, simplificaram os kanjis, etc, etc, etc. Ou seja, já que eles podem inventar a língua e modificar a língua e a gramática da forma que eles quiserem, eles acham que eles podem fazer a mesma coisa com os números. Dessa vez eles exageraram mesmo, cara. Incrível, incrível. Mas enfim, né, voltando um pouco aqui à coisa dos abusos aqui, estão dizendo que 40 milhões desses casos de abuso envolve violência, assim, pesada mesmo e tal. E assim, muitas pessoas que tem notícia assim, aqui de muitas pessoas que vão morar lá e que voltam por causa disso, que não querem seus filhos estudando. E as escolas que tem estrangeiros e tal, geralmente são muito caros, são muito segmentados e tal. Existem escolas só para estrangeiros no Japão. Só por aí já é uma xenofobia. Como assim meu filho não pode estudar junto com um japonês? Por quê? Já é uma espécie de preconceito. As escolas têm ensinos em inglês, não é em japonês. Então, tipo assim, a pessoa realmente é excluída do mundo japonês. Porque na escola ela aprende a falar inglês, não japonês. Na verdade, você pode ser um dekasegui, morar lá anos e não aprender a falar japonês tranquilo, né? Acontece muito isso. Assim, vamos lembrar que não vamos generalizar, porque tem muito japonês que é, assim, tranquilaço. Mas isso acontece nos colégios, sim. A cultura, de uma forma geral, ela tende a excluir mesmo, né? É, a cultura de uma forma geral. Mas, por exemplo, se for aluno de intercâmbio, assim, eu acredito que não role isso. E você vai embora mesmo, né? É, tipo assim, é só porque tudo novidade pra eles, né? Mas, assim, por exemplo, acho que também tem muito a ver com cultura. Por exemplo, se for um norte-americano cockroach, eles vão adorar. Mas se for um africano, eles vão querer distância. Não, eu acho que o africano com o japonês tem muito mais interesse, rola muito mais interesse, não? Mas é mais bizarrão. É bizarrão, mas eles puxam o saco dos norte-americanos. Nossa. Peraí, deixa eu ver mais coisa. Mas você botou alho no pão? Mãe! Você botou alho no pão? Você botou alho no pão? Ficou legal. E não só nas escolas rola esse tipo de problema, como rola também nos trabalhos, no trabalho. Porque assim, a gente sabe que brasileiro, que os dekasseguis brasileiros que vai morar lá, vão trabalhar em fábrica. só tem emprego na fábrica, e lá eles não são maltratados, porque só rola estrangeiro, só rola gaijin trabalhando em fábrica. Tem japonês trabalhando também, mas é minoria. Quer dizer, apertando o parafuso, sei lá, made in Japão, mentira. Não é, detalhe básico. Aqui, pra gente, eles ganham benzão, que é tipo R$2.000 por mês. É um salário de, sei lá, uma pessoa muito bem formada aqui. Lá no Japão, isso é pouco. Porque lá, salário bom, e na média, é acima de R$4.000 em reais. O valor é esse. Você vê como o japonês ganha bem, mas também o custo de vida é gigantesco. É, muitos da Kasegis vão pra lá pra poder conseguir juntar uma grana, mas muitos dizem que é muito complicado, porque pra você juntar uma grana, você tem ao mesmo tempo que se manter lá. E pra se manter lá é complicado, quer dizer, afinal das contas, o dinheiro que você consegue juntar é muito pouco, né? Por isso que a maioria deles não, nem tem vida direito, é trabalho e casa, trabalho e casa. E nem conseguem muito, até se introduzir na cultura, né? Uma coisa complicada. É, porque eles ficam juntando dinheiro pra mandar pra família ou pra fazer um pé de meia. Só saem, assim, às vezes, com os amigos. Não tem muito tempo pra se divertir também, porque o trabalho é muito pesado. E também, além disso, esses dias eu tava conversando com um outro colega meu japonês. E ele me falou, ele mora em Tóquio. E ele é professor. Ele vai se mudar pra Fukushima com a esposa dele. Porque ele disse que Tóquio é muito caro, até pra ele, pra você ter uma ideia. Sabe quanto ele paga de aluguel num quarto e sala lá? Meu Deus, em Tóquio? Em Tóquio. Quanto? Em torno de uns R$1.000. Que isso, cara? Aí eu falei pra ele assim, cara... Um quarto e sala? Um quarto e sala, porque lá o apartamento é pequeno, só um quarto na verdade, né? Banheiro. Vai lembrar isso, que um quarto e sala no Japão não é um quarto e sala no Brasil. É um quarto só no Brasil. É uma coisa muito pequena, tipo... Um quadrado. Deve dar tipo, uns 10 metros quadrados. Um quadrado com uma divisória no meio. Exatamente. Aí o que acontece? Eu falei pra ele, cara, com esse dinheiro você consegue pagar um aluguel de um apartamento em Copacabana, Leblon. Assim, é uma coisa de luxo. Apartamento grande. Grande, apartamento grande. Aí eu mostrei pra ele umas fotos, ele ficou abismado. Gente, meu Deus, eu tô perdendo esse paraíso. Porque, tipo, todo conforto, grande, em frente à praia, o que mais que ele quer da vida, sabe? E lá ele rala igual um filho da puta, professor, entendeu? E paga muito caro por um pedacinho de terra, assim. É, o espaço, a gente aqui tem muito mais espaço, então o espaço é mais desvalorizado com relação lá. Lá o espaço deles é mais valorizado, né? Que já acabou. Não tem mais, realmente. É, como a gente tava até discutindo outro dia, é Minas. É, tipo assim, é bem assustador. O Japão cabe em Minas, né? Tipo, você anda, acabou, sabe? Você anda a pé do Japão todo do Japão. É complicado. Mas aí, com relação ao negócio do trabalho, rolou um cara. Ganhou 69 milhões de ienes de uma empresa que ele processou, que ele tava sendo abusado pelo chefe dessa empresa. Quanto é mais ou menos 69 milhões? Faz ideia? Ai, deve dar milhões. É alguns milhões também ou é mil? Não, é mil. Deve, eu não faço muita ideia, não. Mas deve, sei lá, pelos cento e poucos mil reais. Bom, ele processou uma empresa química porque o presidente dessa empresa estava falando que tinha alguma coisa errada com o cérebro dele. Toda vez que aconteceu alguma coisa, ele tinha alguma coisa errada com o cérebro dele. E enfim, maltratava ele, falava mal dele na frente dos outros colegas, ficava enumerando. Ficava qualquer coisa que fazia de errado, ele chamava a atenção dos outros pra todo mundo enumerar junto com ele o que tem de errado com o cara, enfim, uma coisa assim. Eu não tô muito certo se esse cara ele era japonês ou se ele era gaijin. A reportagem original não diz. Mas de qualquer forma, se rola com o japonês. Deve rolar também com os gaijins que talvez consigam posições um pouco mais elevadas nas empresas de lá, né? É, tem muita gente assim, má mesmo, né? Que faz mesmo pra sacanear a pessoa, às vezes eles pensam assim, ah, se eu fizer isso eu vou humilhar o cara e ele não vai mais errar. Mas você acaba intimidando a pessoa e a pessoa acaba ficando com medo de você. Às vezes a pessoa nem trabalha direito, sabe? Isso é muito ruim, assim, é muito mal pro psicológico da pessoa. Tem algumas pessoas, o estilo de vida no Japão ele é muito assim mesmo, muita pressão psicológica do trabalho, muito frio. E tem algumas pessoas que não se acostumam. Eu tinha um amigo que eu me correspondia, um brasileiro, né, Kasegi, é muitos anos atrás, e ele falava muito mal, assim, ele odiava todas as forças do Japão, assim. Talvez as coisas nem seriam, assim, tão ruins quanto o que ele dizia. Mas na cabeça dele, da forma como ele absorvia, era horrível. A maioria dos decasseguis, quando você pergunta, eles odeiam o Japão e querem voltar. Só estão lá por causa do dinheiro mesmo, para fazer dinheiro e voltar. Mas tem gente que adora o Japão, por exemplo. Eu conheço uns que eu pergunto, o que você acha do Japão? Ah, isso aqui é uma maravilha, eu adoro, que não sei o quê. Tem um lá que já tá morando lá há 10 anos. Então, quer dizer, como que você mora 10 anos num lugar que você odeia? No máximo, mora 3 e volta. Talvez, assim, se você gosta, assim, se você já ama o país, ou a cultura, a coisa, você consegue se inserir. Mas se você tá indo só pra trabalho e você nunca, não gosta especificamente de outras coisas, assim, lá, você acaba, então, sentindo muita diferença, porque lá você vai tentar buscar as coisas que você buscava aqui e não vai achar igual, né? Justamente, o que acontece é que eles vão pro Japão pensando como brasileiros. Eles não têm que tentar comparar, porque tudo completamente diferente. Então, ou você se adapta e aceita, ou então você volta. Então, aqueles que talvez já amem a cultura japonesa consigam sobreviver mais tempo, né? É. Até porque eles conseguem se inserir melhor. Porque tem muitos japoneses também que gostam de brasileiros. E até sabem falar português. Então, quer dizer, fica mais fácil. Tem até um preconceito, tem, mas você tem que criar uma resistência a isso, entendeu? Resistência no sentido de aguentar, que eu digo. Porque, tipo, você também tem que fazer um esforço. Porque o que acontece é que eles não fazem esforço nenhum pra aprender a cultura japonesa ou absorver a língua, nada. Eles se fecham no mundo deles, na colônia deles lá, só ficam entre brasileiros e acabou. Então, quer dizer, fica muito mais difícil, né? Engraçado contar uma história aqui que eu ri muito quando me contou. Um colega meu, Dekasegui, ele já voltou pro Brasil. Mas ele morou no Japão, acho que por um ano, não sei. Aí, lá é assim, eles morrem de medo de brasileiro, né? Porque brasileiro lá é sinônimo de bandido. Isso, gente. É, porque brasileiro só... Tem um monte de brasileiro que vai pra lá e faz merda. Tipo, estupra, assalta, rouba. Sério. Porque será, né? Pois é. Aí o que acontece? Ele e uns amigos dele foram ao mercado fazer compras. Só que, quando eles entraram no mercado, o cara do mercado anunciou no alto-falante umas frases. Só que, tipo, eles entenderam o que o cara falou. O cara falou o seguinte: atenção, cuidado, existem brasileiros no estabelecimento, uma coisa assim. Tipo assim, o cara tava advertindo as pessoas de que tinham acabado de entrar brasileiros no local. Que isso, cara? Sério, pra tomarem cuidado. Aí, o que acontecia? Quando eles passavam pelas pessoas, as pessoas se afastavam e olhavam assustado pra eles. Tipo assim, não me assalte, por favor. Que merda, velho. Exatamente. Muito bizarro. E aí, tão bonzinho, né? Agora pros cockroaches lá americanos, né? Botaram duas bombas na cabeça deles e eles abertam. Eu tava achando a visão da outra um pouco simplificada demais, mas agora eu tô começando a concordar com ela, sabe? Porque eu não vou te maltratar em outros países. Pois é, assim, se quiser maltrate todo mundo, inclusive os cockroaches. Agora. Eu nunca joguei bomba, sabe? Ninguém. Isso que eu não aceito, entendeu? Recebe duas bombas na cabeça e ainda fica de cu doce? Por favor, não vai pastar. Eu só vou ter voltado. A verdade é a seguinte: eles têm medo de receber outra bombinha. Tá. Eles ficam cheirando a bombinha. Mas eles deveriam saber que aqui no Brasil nós temos a nossa bomba feita secretamente em algum lugar, que os americanos acham que o projeto foi interrompido, mas não foi. Eu tenho certeza, fé em Deus, que Enéas está vivo e fazendo a bomba. É a nossa área 52. Com certeza. Nós vamos mandar... Não vamos mandar bomba no Japão. O Japão sagrado acima de tudo. Boca cheia e convicção no coração. Boca cheia de pão e coração cheio de amor, né, Odi? Pão de presunto de peixe. Presunto de peixe recém-produzido pela faculdade de algum lugar que a gente vai processar. Roubaram a minha ideia, o meu cardápio, a minha receita. Vamos processar vocês. E tudo bem, eu acho que tchau então, né? Esse foi o JCast. Muito, muito informativo, politizado. Hein? A Tigara voltou ao Brasil. A Tigara não é personagem do Thundercats. Ela é uma funkeira japonesa negona, né? Ela. Tem música da Tigara aí? Não. Essa música é que vocês estão ouvindo aí no fundo. Tem uma entrevista dela com a tão odiada Mary Moon no YouTube. Por que tão odiada? Tem muita gente que não gosta dela, porque eu não sei. Acho que é porque ela é poser ou porque ela aparece mais que os outros e os outros têm inveja. Deve ser. É. Eu gosto dela. Eu também não tenho nada contra, não. Eu só sou um pouco insossa, mas não tenho nada contra. É, bem sem sal, mas normalzinho. É. Aí tem uma entrevista dela, assim, entrevista entre aspas, né? Ela tentando aprender japonês com a Tigara, passando pela 25 de março. Jura que a Tigara passeou pela 25 de março com a Mary Moon? Onde é que eu estava nesse dia? Acredite, eu queria ser a Mary Moon naquele momento. Meu Deus, por mais insossa que ela é, eu queria ser insossa e ter cabelo rosa naquele instante. Com certeza, e pela MTV. Puta merda. É, agora a MTV passar J-Music que é bondada, né? Isso aqui é engraçado, né? Porra, já tem uma insossinha ali. Por que que é fã de mangá e de música japonesa? E não colocou a Mary Moon pra apresentar um programa especial da MTV de música japonesa? Pelo menos em homenagem à migração. Né? Pra aproveitar o gancho, né? Que agora tá crescendo o mercado aqui. É, vamos falar depois em outra edição sobre isso. Sobre o porquê. Uma ideia, galera. Vamos todos propagar por aí. Vamos mandar e-mails pra MTV pedindo música japonesa nas paradas. Talvez todo mundo unir forças, eles podem até pensar no nosso caso. Bem, nós aqui já conseguimos que tocasse a Yumi nas rádios, não é verdade? Com certeza, esses dias eu tava até pensando nisso, pensando em pegar outras músicas de J-Rock e músicas de J-Pop e mandar pra lá porque eles realmente tocam. É, tocava a Yumi sem a gente ligar pedindo, hein, galera? Tocava The Pillows também. É, chegou a tocar The Pillows porque a gente foi lá na rádio levar. Então faça isso na sua cidade. Leve de music para as rádios menores. Aquelas rádiozinhas piratas que... Mas que funcionam iguais às outras, só que não são oficiais. Então essas geralmente aceitam legal. Porque as outras recebem jabá de gravadora. Então não tem espaço na programação delas para poder tocar de music. Não se esqueça. Sério mesmo, vamos mandar e-mails pra MTV pedindo ou reclamando. Por que que a MTV não toca música? Aliás, porque a MTV não toca música, né? Porque a MTV agora você liga nela, não tem clipe passando. Só tem logo, né? Só tem essas coisas, né? A MTV ficou uma merda, mas enfim. Enfim, galera, tchau pra vocês. Até o próximo JCast Mark One. Esperamos que no próximo o Dark já esteja funcionando e que voltemos pra nossa cronologia normal. Dê tchau, Otto. Tchau, depois de tanto tempo, acho que vocês já até não aguentam mais ouvir a minha voz. Não, acho que vocês estavam pedindo a sua volta, vocês estão muita gente feliz. Manda um beijo para as pessoas que estavam com saudade de você e avisa que você aparecerá mais vezes, pelo menos, né, de vez em quando. Ah, eu não sabia disso não, que história é essa que o povo sente minha falta, não tava sabendo. É, mas não, de vez em quando vem e-mail, vem comentário no blog pedindo para você voltar, todo mundo com saudade de você, da Yumin. Gente, tem gente que gosta de mim. Eu também fiquei espantado. Por que alguém gostaria de você? Tudo bem. Pois é, é estranho isso. Bem, gente, muito obrigada aí por ainda gostarem de mim, por terem sentido a minha falta. Um grande beijo pra vocês. Me chamem mais vezes que eu voltarei, porque eu sou que nem a Fênix. Renasço das cinzas. E destrói o universo? Destruo universos. Sempre com uma coisa nova. Tem fogo no rabo? Isso eu não tenho, não. Então tá, né? Tchauzinho. Você deu tchau por quê? Reflexo, cara.